Ó, mandei aqui para você os tópicos que a gente meio que separou, tá bom? Só pra gente se Beleza. guiando. Então, Deixa eu arrumar isso tá aqui. gravando, velho. Tá, então, peraí, deixa eu me lembrar mesmo como é que era. Já pode começar o podcast? Vamos Pode lá? começar, pode começar. I've got Dungeon Master's Guide. I've got 12-sided die. I've got Kitty Pryde and Nightcrawler too. Waiting there for me, yes I do. I do. Bem-vindos ao Advanced Podcast, o seu podcast de RPGs old schools aqui na Terceira Terra. Eu sou o Vitor e comigo está... O Guilherme, conhecido como Chess. E hoje nós temos um tema muito interessante. Diante do iminente lançamento da nova edição de D&D, a gente resolveu fazer uma retrospectiva falando das edições antigas, bem old school mesmo, e como as coisas foram mudando com o decorrer dos anos. É, nós vamos aqui retornar para os longínqua era da quarta edição de D&D. Nossa, faz muito tempo, cara. Eu lembro... com saudades, com lágrima nos olhos. Não, eu até falaria demais, cara. Assim, a gente, se pudesse, falaríamos do D&D, primeira edição, do AD&D até mesmo. Mas... Nossa, agora você foi longe. Não, é verdade, mas você bem sabe que isso fica difícil, porque depois da última da Guerra das Edições, em que foram queimadas todas as edições do AD&D e do D&D impressas, e desde então a Suprema Corte Americana proibiu a impressão desses novos livros para evitar o massacre que ocorreu na época. É, eu também acho que nem é bom a gente falar pegar e muito desse falar assunto, muito, né? Porque hoje em dia fica muito perigoso. Você lembra aquela vez que a gente foi falar de... Tentou mencionar alguma coisa de 3.03.5 que nos ameaçaram de morte, né? É, foi complicado. Até porque, hoje em dia, a Corporação Paizo também tem todos os direitos relevantes a qualquer assunto relevante com essa de D&D. Aliás, a gente vai ter que colocar esse upload nas estações orbitais do Parete Bay, que são retirados do ar. Verdade, verdade. Mas enfim, vamos começar aqui falando da evolução histórica. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar é como é que foi aquela edição que foi muito falada, né, que foi o D&D Next, e que no final das contas durou só 6 meses. É, isso foi uma coisa complicada, né? A história já ia mostrando pra gente como que tava diminuindo o tempo entre uma edição e outra. E é como a gente tá falando, né? A quarta edição ela durou aí... Foram 4 anos? Eu já nem me lembro bem. Você considera o Essentials uma 4,5 ou não? Ah, eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa discussão por aqueles motivos, é né? Verdade. Nossos não advogados é... já não aguentam outro processo. Isso é verdade. Bom, então, não considero, não entrando nesse aspecto, foram uns 4 anos por aí. E aí depois nós temos o D&D Next, né? Conhecida como a quinta edição, fadada, a quinta edição naquela época, que durou apenas 6 meses. Com, logo depois, a ideia, né, o anúncio da sexta edição. De fato, porque foi muito interessante, porque eles terminaram aquele beta teste deles, né, online e tudo mais, aí eles fizeram aquela edição super modular que ia depois criar os modelos para que tudo que viria depois, e quando eles finalmente terminaram de lançar todos os módulos e que você tinha a quinta edição completa, eles fizeram uma jogada de marketing nunca antes vista e anunciaram que a quinta edição inteira, na verdade, era o livro do jogador da sexta. Exato. Mas isso pra gente era só a ponta do iceberg, né? O anúncio da sexta edição não foi nada, porque 3 meses depois, o que nós tivemos foi o lançamento da malfadada, né? Hoje dita como maldita sétima edição. Antes mesmo do lançamento da sexta? Antes mesmo do próprio lançamento da sexta. E foi aí que começou, né, os problemas daquela época. As pessoas agora que estão passando, nossos ouvintes aí, que tem 15 anos, devem estudar isso nas aulas de história. Quando começou a dita Guerra das Edições. Aliás, você lembra quando Guerra das Edições era um termo que a gente falava brincando? Não é. Quem iria imaginar que a Guerra das Edições um dia seria uma guerra de verdade? Eu me lembro quando eu era um jovem e há muitos anos atrás, quando eu jogava RPG com os amigos, né, com 4 horas diárias, enfim, e que guerra, o pessoal falava em guerra das edições, que uma discussão na internet, brigas de fórum, mas não era. Não imaginavam que um dia chegaria na violência que chegou, que acho que não imaginavam que os jogadores tomariam as ruas. É, tem muitas pessoas que até hoje não acreditam nisso, né? Falam que não, que sempre foi, sempre teve uma tensão armada acontecendo aí na tal Guerra das Edições. Mas nós vivemos uma época que Guerra das Edições era só uma discussão num fórum, né? Você não tinha por aí ataques terroristas, carros-bombas explodindo, as pessoas saindo à rua com pau e pedra. Você não tinha, por exemplo, as Game Stores nos Estados Unidos, que eram praticamente bases militares. Se você não joga, a não ser que você jogasse a edição determinada, você passasse naquela região ali, estava com perigo de vida. É, até hoje é um pouco complicado, né? Você tem algumas lojas dedicadas a cada edição, e se você entra na loja de uma outra edição, você tá ali ameaçado realmente de linchamento. É complicado. Por isso É. que a gente recomenda aos nossos ouvintes que, quando escolherem uma das inúmeras edições de D&D para jogarem, fiquem com aquela, porque até se você trocar de edição com muita frequência, é complicado. A Não, não vocês. ser que você entre para o grupo dos que sempre trocam. Exato, exato, era isso que eu ia falar. São, exato. Você pode tentar pegar isso. Essas pessoas são meio personas não gratas, mas pelo menos você fica incólume se você entrar numa loja, né? De fato, de fato. Beleza. Mas então, o que a gente pode falar dessa nova edição que vem aí? Parece que eles vão elevar o conceito de modularidade de novo, né? Ah, então, né? Eu fiquei sabendo disso. Agora parece que nós vamos ter os diversos livros, né, para cada estilo de jogo que você quer seguir. E não só, eu ouvi dizer que agora, porque assim, já na nona edição, a que deve ser agora, vai ser a décima edição B, que a décima edição A, não vamos entrar nesse mérito aqui, Não, não. mas na décima edição B, falaram que diferentemente da nona, em que você tinha o livro do jogador com as classes principais do primeiro nível para cada módulo, então você tinha no módulo de combate o guerreiro de primeiro nível, o módulo de RP o guerreiro de primeiro nível, o módulo de interpretação artística Kabuki o primeiro nível também. E Eu hoje, lembro. então, parece que hoje em dia isso vai ser um pouco diferenciado. Aparentemente agora você vai ter o livro do guerreiro de primeiro nível. E esse livro do Guerreiro de Primeiro Nível já vai cobrir todos os aspectos do Guerreiro de Primeiro Nível, em todos os módulos. Sim. É interessante que aí você tem. É, a gente tem que ficar sempre aí atento aos lançamentos, né? Porque logo, logo o livro do Guerreiro de Segundo Nível já vai sair. Nós temos que ficar bem espertos com as mudanças que eles vão fazer, né? Nunca se sabe quando nesse momento eles vão fazer um retcon e alterar tudo que você já Tinha feito, pensou, é né? verdade. Fazer uma errata das regras. Eu me lembro uma. Você lembra quando foi, como é que foi o mago da nona? Porque o mago da nona ele veio com um sistema vanciano, aí depois ele mudou para um sistema de poderes diários. No terceiro nível ele pegava um sistema de mana, no quarto ele voltava pro vanciano e no quinto ele virava um guerreiro. Que as Exato. pessoas não tinham paciência, os fãs criticavam que era muito complicado, então eles tiraram as magias do mago. Mas isso foi, parece que vai mudar também. Inclusive é dito que aparentemente vai ter uma integração aqui entre eles parece que eles vão lançar um suplemento que é um tablet que é o Grimório do Mago, que você vai selecionar a sua magia no tablet e ele vai castar a magia. E que evidentemente vai ser necessário para jogar de mago. Também Ah, claro. prometendo o tablet de magias de clérigo, o tablet de magias do paladino e o tablet de armas do guerreiro. Não, mas que como mago você não pode deixar de usar esses suplementos, né? Lembrando que você teve uma época aí na oitava edição com livros próprios para cada magia. Ah, sim, era interessante. Aliás, uma coisa que os nossos ouvintes podem até não acreditar, mas a gente está falando dessa questão, é que houve uma época em que os dados, você comprava um D10, ele vinha com as 10 faces, você não precisava comprar os números em boosters randômicos. Ah, é, nossa. Eu tenho até hoje alguns dados, sobraram um pouco depois que teve aquela grande apreensão, né? A polícia começou a invadir casa. Eu acabei guardando alguns. Hoje em dia não tem problema falar, né? Essa lei já foi revogada. Mas na época da Guerra das Edições era meio problemático você ter dados de RPG em casa. Mas eu consegui salvar ainda. Eu tenho um D20zinho, os números estão bem apagadinhos, mas tá lá para provar que já foi verdade um dia. Verdade, você não Hoje em tinha. dia, comprando os dados tudo em branco e tendo que comprar os boosters randômicos de números, Sendo que o fica uma 20 coisa é bem diferente. um número roxo ultra raro, Muito difícil de conseguir. Eu já vi ele Ah, eu não conheço ninguém que tirou um 20. É, eu já vi ele sendo negociado por mais de US$ 100 no eBay. Enfim, e isso foi uma mudança também que foi interessante. Eu também achei interessante quando eles pararam de usar miniaturas no D&D 4ª edição. Porque lá na 4ª edição, né, eles pararam, eles usaram os tokens. E como isso foi se desenvolvendo no decorrer dos anos. No Next, eles tentaram fazer módulos com miniaturas, módulos sem miniaturas. Aí eles viram que isso deu mais ou menos certo. E depois você tinha jogos que usavam só meia miniatura. Aí você tinha jogos que usavam miniaturas 3D. Você tinha jogos que usavam miniaturas imaginativas induzidas por drogas. Então teve várias opções, né? Ah, sim. Essa aí a gente viu crescer, né? Ó, agora, com a 10ª edição, a promessa deles é trazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Então você vai poder usar o seu token junto com o seu amigo que usa o modelo holográfico dele, junto com o mestre que tá com as suas drogas alucinógenas. Então eu acho que vai trazer uma mistura bem interessante para a mesa de Ah, jogo com isso. certeza, vai ser muito, muito melhor do que as outras empresas conseguiram oferecer até hoje. Por melhor que seja a linha de fungos cultivados em casa da Paizo. É, ela bem ou mal não é muito lucrativa, porque se você comprar um fungo uma vez, você cresce no seu quintal a miniatura que você quiser. É, Então. uma ideia que teria sido interessante dele, que foi durante um tempo, pelo menos até começarem a dar problema, foi a linha de miniaturas robóticas, né? Verdade. Mas depois foi todo aquele problema com pessoas morrendo É, e. você lembra como foi complicado quando a inteligência artificial Dungeon Master criou consciência própria, né? Isso foi um problema. Ah, nossa, isso aí. A gente sofre as consequências disso até hoje, Com né? certeza. Tem sempre os teóricos que falam que o Dungeon Master vai voltar. É, eu acho que não, eles estão muito paranoicos com isso aí. Não é verdade. Bom, e o que mais a gente pode falar também, né? Em relação à nova edição do D&D. Ah, uma coisa que eles falaram interessante é que eles vão compilar toda a base de talentos de D&D num servidor próprio do Google. O presidente do Google, que também é o presidente dos Estados Unidos, foi eleito recentemente, ele já confirmou que eles vão abrir alguns data centers, que vão ser mais ou menos o tamanho de países da África inteiros, que eles compraram, para armazenar os feeds de D&D. Você vai ter um sistema de busca muito melhor agora do que você tinha antigamente. Ah, sim, nossa, não, nem se compara, né, com o que a gente tinha antes. Lembra da época que você tinha que olhar livro por livro, as centenas de feats para conseguir montar um personagem? Isso Ah, era. você lembra que tinha aquela coisa, você ia mestrar e chegava o jogador com os livros dele. Ah, mestre, eu construí com esse feat aqui desse livro, aí abriu, ah, construí com esse feat do outro. E você, como mestre, tinha que saber o que usar e o que não. Agora, pelo menos, a gente vai ter tudo, né? Numa grande farm server. Eu tenho lá minhas dúvidas se vai caber, né? Tudo em uma só. Talvez eles precisem usar mais do que uma. Mas Verdade. por enquanto, para começo de conversa, acho que dá bom. Dá para usar legal. É, uma coisa que eu acho que é bacana também falar é que quando teve a oitava edição, que houve a fusão entre a Wizards of the Coast e a Paizo, que viraram os Wizards of the Paizo. Que também foi. E hoje em dia, embora a Pathfinder concorra com D&D, eles são da mesma dona. É uma questão interessante falar disso, porque Pathfinder ele ainda está em sua primeira edição, né? Ele nunca teve um update. Isso é. É total o contrário que nós temos com o seu jogo irmão barra rival, né? Isso é verdade, isso é verdade. E que, muito embora não seja tão grave quanto a Guerra das Edições, a rivalidade entre esses dois grupos é muito razoável. Ainda Ah. também há que se falar também no naqueles que costumavam jogar, né, o pessoal da antiga escola velha, que foi representada no Brasil há muito tempo atrás pelo Old Dragon, antes de se tornar heresia e sendo queimados em praça pública. Ah, nossa, eu lembro. Hoje em dia a gente pode falar disso, né? Antes que eu tenha que saber se a gente vai editar essa parte ou não. Não, não, a gente pode sim, a gente pode sim. Eu quero fazer um minuto de silêncio pro finado Uzi. Ah, foi triste o que aconteceu com Foi ele. muito triste o que aconteceu, ele não merecia aquilo. Não, não merecia aquilo. Assim como o pessoal da Tormenta nunca podia imaginar que fosse acontecer aquilo com eles também. Eu soube que alguns deles ainda estão fugindo, né? Eu soube que tem alguns deles refugiados lá no Oriente Médio, procurando asilo em Israel. Verdade. Se não me engano, o único hoje ainda que permanece famoso é o Marcelo Cassaro, depois que ele ficou rico bastante para comprar a ilha dele com a Turma da Mônica Jovem. Ah, sim, assim. Mas ele também desvinculou totalmente a imagem dele, né? Isso é Ele verdade. foi o mais esperto do entre eles. Aliás, eu ouvi até boatos de que finalmente, depois de muito tempo, eles vão conseguir lançar Valente da Estação Orbital do Pirate Bay, o anime de Royal Avenger. Depois de quase 25 anos de produção, deve sair o primeiro episódio. Ah, o piloto do primeiro episódio, você quis dizer, né? Exato, exato. Agora é ver se alguém se interessa para comprar. É assim, como também acho, também acho. E que bom, que nós mais podemos falar. A gente pode falar também dessa nova edição. Um elemento muito bacana que eles vão trazer, que são as guardas do mestre blindadas. Também Ah, isso faz muita diferença. foi muito bacana, porque na época da Guerra das Edições era muito comum você ter aquelas pessoas passando de moto, fuzilando o pessoal que jogava outra edição. E que, muito embora isso seja um caso mais ou menos escasso hoje em dia, as guardas de mestre blindadas ajudam nesse aspecto. Assim, mas nós temos toda uma série de dados de RPG que até hoje são utilizados como armas, né, com pontas enfiadas, espinhos. Pessoal, tá aí, todo mundo já sofreu na mão de um jogador furioso que arremessou um daqueles. Todo mundo conhece uma pessoa outra que já perdeu um olho. Então vale a pena você manter uma guarda blindada. De fato, de fato. Isso me lembra até mesmo quando passou aquela lei, né, por pressão das igrejas enfim, por pressão daquelas igrejas mais fanáticas, né? Depois do caso de Ouro Branco, em que quatro pessoas foram mortas por dados de RPG perdidos. Ah, sim, aquilo foi uma Uma tragédia, tragédia, né? né? Mas se recuperou essa situação. Foi muito trágica, mas já passamos, superamos isso. Acho que a gente pode falar um pouco mais das mecânicas também, né, do novo D&D. Por exemplo, o bônus base de ataque agora, que ele vai ter uma progressão logarítmica linear com cálculo por log neperiano, né? Dizem que o balanço disso vai ficar perfeito. Então, eu só não sei ainda, eu escutei boatos falando que sim, boatos falando que não. Acordo firmado entre o Wizards of the Paizo e a HP para irem calculadoras científicas junto com o livro. Acho que seria Mas uma boa ideia. eu sei que o acordo está firmado. Agora, se vai vir junto com o livro, se eles vão lançar edições especiais já Olha, com as suas fórmulas pré-programadas, aí eu não sei. considerando as edições passadas, eu acredito que eles devem lançar os livros com a calculadora. Contudo, você compra as fórmulas para calcular em boosters randômicos. Ah, sim. Isso vai ser. Provavelmente É. vai ser por aí. E o que está mais ou menos dentro da prática atual do mercado? É, se você juntar, pensar no seu grupo, com o mestre mais quatro jogadores, cada um de vocês comprando um booster aleatório, a chance que pelo menos as regras de combate completas vocês vão ter. Às vezes fica faltando alguma coisa, como calcular o dano, Mas mas. não é nada que um jogador seu que tem um diploma de doutorado em física não possa resolver. Exato, é. Isso aí são problemas que a gente, com o passar dos anos, aprendeu a superar. É verdade, é verdade. Uma outra questão que eu acho que é bacana falar também é que, como eles prometeram, o novo Forgotten Realms. Que, aliás, é bom dizer que a gente fala Forgotten Realms porque foi um. Nós somos jogadores muito old school, né? Porque hoje o nome é Remember Realms. Ah, sim, os famosos Remember Realms. Eu lembro quando eles eram esquecidos, é ótimo, né? Eu É adoro esses verdade. trocadilhos. Faz muito tempo isso, mas depois que eles tiveram a última mudança, né? Em que. Assim, o fato foi que depois que o R.A. Salvatore morreu, as coisas nunca mais foram a mesma, né? Depois que eles pararam de explorar o elfo negro bonzinho com duas cimitarras, a Wizards teve que se reinventar mesmo no Forgotten Realms. Daí o Remember Realms. Sim. Em que diversos elementos do cenário foram modificados para uma versão consideravelmente superior, né? Por exemplo, o fato de que, devido ao sucesso de My Little Ponies, os Drow hoje em dia eles louvam pôneis e não aranhas. É, tem muita gente que acha estranho. Poxa, o Drow louva aranha? Mas que tem a ver, né? É, o que Mas tem a ver é. Drow com aranha, né? Realmente é uma coisa que é um link muito antigo que os jogadores mais novos podem não conhecer. É, mas é, hoje em dia faz muito sentido, né? Você vê My Little Pony, uma coisa que começou como uma série até de comédia, depois se tornou uma das séries de drama mais famosas. Verdade. É, o longa-metragem dele ganhou 17 Oscars. Hoje em dia já tem trocentas Tem ramificações. até. Não, sim, inclusive a linha de lanchonetes My Little Pony também, que é uma das Isso. franquias mais consumidas do mundo. Então hoje em dia fica legal você associar, ah, eles são meio os vilões, eles são sérios, então eles louvam pôneis. Então hoje em dia faz muito sentido, mas nós somos de uma época onde não, né? Isso não existia. Aliás, muitas pessoas não sabem da origem de My Little Pony. É até bem interessante, mas uh-huh. É isso, sabe? Drolls que louvavam aranhas. Que coisa meio bizarra, né? Então, uhum. Outra coisa que também ouvi dizer que vão mudar no Remember Helms nessa edição é que, como eles acharam que a história estava muito complexa, né? Afinal de contas, eles tiveram quase um ano e meio de desenvolvimento contínuo para a última edição, desde o último wipe nos Remember Helms. Sim, sim. E que eles dessa vez eles vão wipar de novo, né? Porque tá ficando muito difícil, mesmo o jogador médio hoje em dia não consegue se atualizar com tanto tempo de história, não é? Ah, não, mas eu já ouvi que os planos agora para tornar isso mais fácil é fazer os retcons mensais do cenário. Ah, interessante. Então nós vamos começar agora, né, fazer esse bom... porque hoje em dia quem tem tempo para acompanhar mais do que 2 meses, né, as pessoas hoje em dia não conseguem acompanhar mais do que 2 meses de história. A verdade é essa. Então hoje em dia eles vão fazer isso, retcon mensal. Então, pode esperar agora para essa edição nova que sai agora esse mês. Uma versão legal, vamos ver como é que tá o Elmster agora. É sempre uma surpresa, né, o que eles fazem com o Elmster. É sempre uma surpresa como será o visual do Elmster. Eu me lembro na sétima edição, não foi? Que o Elmster ele revelou que, na verdade, a trama de Vina, que foi ressuscitada e depois fez a trama, era, na verdade, a Matrix, e que o visual dele era mais ou menos o Neo, para tentar resgatar aquele feeling dos anos 90. Ah, sim, nossa. Que ele falou... eu me lembro que isso foi o último momento antes de virar o Remember Helms, que eles descobriram que Forgotten Helms, na verdade, ficava na Matrix. Eu lembro que eu esperei até empolgado por essa época, assim. Eu até gostei dessa coisa. Eu gosto de falar desse feeling. Você vê que traz uma nostalgia legal lembrar dessa época, né? É verdade, né? Eu lembro quando começou a ser tão legal você andar com o seu Drow de sobretudo preto e óculos escuros. E katana nas costas. Isso era muito legal. Não, era muito bacana mesmo. E uma outra questão, um outro cenário que eu acho que pode ser interessante falar é como vai ficar o novo Dark Sun. Afinal de contas, depois do absurdo recorde mundial de bilheteria que foi Waterworld 2, que assim, não se esperava que fosse possível ser um filme tão bom. Eu não esperava, não, não esperava, eu me surpreendi. Eu fui assistir 15 vezes no cinema e chorei as 15. Não, Waterworld 2 foi fantástico. Essa não dá. Mas enfim, de fato, foi fantástico. Foi um filme tão grande, mudou tanto a cultura mundial, aquele sucesso estrondoso. Aliás, foi o último trabalho da vida do como é o nome deles? Que fizeram a estátua dele lá em Hollywood agora? Quem? O outro principal, eu não tô lembrando o nome dele. Ah, esqueci o nome do cara. Kevin Costner. Kevin Costner, é verdade. O presidente Kevin Costner. Sim, que, nossa. Então, e que resgatou, né? Então, foi depois do sucesso de Waterworld 2, que foi muito grandioso, que eles resolveram fazer um retcon em Dark Sun para que Dark Sun fosse o mundo do Waterworld, né? Então, em vez de um grande deserto, ele seria um grande mar. Um grande mar. Funcionou bem até onde eu sei, né? Você teve toda a mudança de paradigma aí, né? Exato. Aquela magia que destruiu o mundo, aquele conceito lá foi alterado e passou pra ser uma magia que, na verdade, criava terra seca. Uhum. Então, foi uma questão interessante, foi uma mudança bacana. Foi. Eu lembro quando você começava a fazer magia e você tinha como efeito colateral minas de água explodindo no meio do deserto. Esse começo do cenário foi bem interessante. Foi. É verdade. Uhum. E que, assim, e também depois do sucesso também muito grandioso da terceira revisão de Twilight, né? Depois que Twilight foi praticamente Crepúsculo, né? Bom dizer que praticamente foi escrito como texto canônico da religião mais louvada do mundo, né? Que é o culto ao Edward. Culto a Edward. Quem diria que teria ultrapassado o catolicismo, né? Mas ultrapassou. E devido a essa questão foi feito o Ravenloft versão Crepúsculo. Ah, sim, eu lembro. Strahd começou a brilhar no sol. E foi extremamente. E foi uma coisa assim, muito comercialmente viável, né? Porque você tinha aquele medo de. Mas eu namoro Strahd, e se ele me deixar? Quantos personagens já não cometeram suicídio porque Strahd abandonou eles? Ah, sim, tinha toda uma questão dramática envolvendo aí com quem você ia ficar, quem ia ser o seu namorado, seu marido. Tinha o drama da virgindade, exato, era exato. Absurdo. Eu lembro nossa, um verdadeiro terror de perder a virgindade. Sim, eu lembro que você só conseguia sair dos domínios do medo quando você se casava. Ah, sim. Era muito isso, interessante. Isso virou meio. Isso ficou canônico, né? Ficou uma coisa icônica, né? As grandes jornadas para você se casar no 20º nível. Bem interessante. Verdade. Um outro cenário que eu acho que vale a pena comentar também é o Eberron, que teve algumas alterações. Quem diria que Lightning Rails iam existir de verdade, não é? Então, depois a coisa com o Eberron que aconteceu é que começaram, né? Quem diria que a gente teria isso hoje em dia, né? Ninguém poderia prever isso na época do lançamento, que hoje em dia os navios voadores iam ser tão comuns. Que as guerras seriam lutadas por soldados muito semelhantes aos Warforged. Exato, então o fato é que o Eberron perdeu muito da sua graça quando nós começamos a alcançar essa tecnologia. A verdade é que a tecnologia fantasiosa, fantástica dele deixou de ser tão interessante porque virou padrão. É por isso que hoje em dia é um cenário meio abandonado, né? É verdade, ninguém se interessa muito mais por Eberron. Se interessa muito. O fato é que Remember Helms continua sendo o carro-chefe da Wizards, não tenho o que falar. Ah, vai continuar sendo por muito tempo. Com certeza. Eles fazem aqueles jogos organizados até hoje, né? Uhum. Então não tenho o que falar. Inclusive, eles estão com uma proposta agora para unificar o Remember, para fazer esses jogos organizados juntamente com o Magic the Gathering, fazer alguma coisa nesse sentido aí, eu ouvi dizer. Mas não sei. Ah, eu nem sabia, sério. É verdade, parece que agora vai ser uma coisa mais ou menos assim. Quando você sentar para jogar um torneio, um campeonato de Magic the Gathering, e você conjurar uma magia, você vai poder usar essa mesma magia que você conseguiu conjurar, do que aquela coisa, né? Conjurar uma magia hoje em Magic é um efeito consideravelmente razoável. Então, com certeza. Quando você conseguir conjurar aquela magia, você pode pegar um cartão dessa magia para você usar no RPG, e você conseguir conjurar essa magia lá também. Vai ser muito potente. Bem legal, bem legal. Afinal de contas, hoje em dia, considerando o balanço necessário, né, que os magos conseguem fazer uma magia a cada alinhamento solar, fica cada magia nova que eles podem fazer interessante. Exato. Dos cenários, eu acho que a gente tem isso, né? Lembrando que são os três cenários que a gente tem. Existia um cenário muito antigo chamado Dragonlance, pouquíssimas pessoas vão lembrar, que foi abandonado, né? Tinha até a história de um meio-elfo, né? Uma coisa assim. Ah, era uma coisa, né? Ele tinha um romance, dois, uma coisa assim. É, mas ficou meio pra trás, né? Ficou lá nos idos aí de 2012, ficou. Verdade, não, realmente nunca se recuperou desde então. Sim, e a Wizards of the Paizo, toda edição nova, ele promete promete uma novidade, né? A novidade acaba sendo nunca um novo cenário pra gente. Verdade. Eu me lembro quando a novidade anunciada na nona edição, que eles trocaram a fonte do R de Remember Helms, que foi muito bombástico. Ah, sim, nossa, isso aí. Inclusive dividiu os fãs, né? Tem gente que não aceita até hoje essa mudança e joga Remember Helms com o R antigo porque não suporta o R novo. Ah, as pessoas que vão na loja e riscam os R's novos da capa. É bem complicado isso. Pessoal que não consegue perceber que coisas mudam, né? Uhum, é verdade. Esse pessoal muito purista, né? Complicado. E, bom, vamos ver aqui se temos mais alguma informação que foi liberada pela Wizards of the Paizo em relação ao novo Dungeons & Dragons. Parece que alguns monstros clássicos vão retornar. Aparentemente o monstro mais poderoso dessa edição vai ser o Cubo Gelatinoso. Puta merda. Cubo Gelatinoso. O que é incrível, porque puta que pariu, é um monstro muito potente. Nossa, lembra? Ele dá um dado inteiro de dano. Um dado inteiro de dano. É muito provável que se você for usar o módulo de combate tático realista militar com estratégia elaborada por Sun Tzu, você vai demorar cerca de 3 ou 4 anos para vencer uma batalha contra o Cubo Gelatinoso. Exato. Hoje em dia o quê? A criatura mais forte dá o quê? dois terços de dado, de dano. Exato, vai ser. Alguma coisa por aí, né? Uhum. E ele dava o dado inteiro nessa época. Isso é inconcebível hoje em dia. Na verdade, não dá pra você dar um dado inteiro de dano e achar que o jogo fica balanceado desse jeito. Sabe? Exato, nossa, isso aí. Quebra o jogo. Eu tô falando que eles vão colocar essa criatura, mas eu já acho que ninguém vai usar logo de cara. Vale pela nostalgia, vale que é legal ter, uhum, né? Vai estar logo ali ao lado do Kobold, como duas criaturas extremamente poderosas, mas vai ficar meio largado, né? Eu lembro. Fale. Não, eu ia comentar que quando teve aquela edição muito interessante, que desde então começou a fazer com que os monstros de D&D, por uma questão de popularidade, né, pra trazer um público mais jovem, que eles fecharam um acordo com a Nintendo e o livro dos monstros traz 150 pokémons. Ah, sim, então, sim, eles sempre trazem os pokémons da vez. Exato, e parece que nessa edição eles vão trazer pokémons novos também pra você lutar no seu jogo de D&D. Muito bacana. Exato. É bem legal. Uma coisa que eu ia falar, você lembra quando pra matar um dragão você tinha que chegar ter um grupo inteiro no 20º nível, se a gente tá todo preparado pra enfrentar o dragão, lembra? Ah, que palhaçada. Que é graça nisso? Então, aí eu lembro de quando eles começaram a alterar isso, né? A gente começou, tinha aquelas pessoas que reclamavam, mas agora a gente vai poder enfrentar um dragão já mais cedo, agora já desde o primeiro nível. E hoje em dia, nossa, enfrentar a revoada de dragão é o primeiro desafio de qualquer aventureiro de meio nível. É, porque afinal de contas, o mais interessante, o RPG ele tem que ser sobre aquela coisa fantástica, épica. Quando você pode jogar o Universe of Warcraft, que te dá uma sensação de épico tão cedo, né? Quando você tá lá defendendo galáxias inteiras logo que você cria o personagem, é difícil você tentar comparar, né? O cara que vem de um jogo de Universe of Warcraft, ele não tá interessado em ter que trabalhar para fazer o que ele faz. Então, o interessante é o que você faz hoje mesmo, né? Você mata a Revoada de Dragões com muita facilidade, que é o que interessa mesmo, né? O bem ou mal, o divertido tá aí, né? Eu lembro na nona edição que eles lançaram até a regra alternativa, você tinha nesse começo. O meio dado que você rolava não era o dano, e sim o número de dragões vezes dois que você matou daquela vez. De fato, de fato. Uhum. Só que o problema é que isso gerava muito trabalho quando você usava o método logarítmico avançado por matriz de gerar tesouro, porque cada dragão você tinha que jogar na fórmula. Ah, sim, porque não adianta nada você matar um dragão no primeiro nível. Primeiro não, meio. No meio nível, perdão, já tava indo muito longe. Verdade. E aí ele dropar um item incompatível. Poxa, afinal de contas você tá matando um dragão, né? Exato. Então ele tem que dropar no mínimo tesouro relativo a uma criatura de tal magnitude. Eu me lembro quando na sétima edição eles copiaram o sistema de loot do Diablo 3. Isso foi uma mudança muito boa, em que cada monstro que você matava tinha uma chance randômica de gerar um item. Isso foi uma coisa que melhorou muito o D&D. Sim. Ele adicionou alguma matemática, né? Mas. Não, nada que. Novamente, se você hoje não tem um doutorado em matemática ou física, por que você joga D&D? Não, por que você joga RPG? Pra Isso é começar, verdade. é verdade. Pra Pra começo de começar. A não conversa. ser, é claro, que você use o módulo interpretativo Balé de Bolshoi do D&D, que aí você não precisa saber nem escrever. Ah, os bailarinos. Eu rio muito com eles. Esses caras são divertidos, né? Eu rio Eu muito. até gosto de jogo mais interpretativo e tal, mas eu não vou a esses patamares, né? Pra mim, o módulo musical da Broadway já é suficiente. Ah, sim, com certeza. É o mínimo, né? De fato, de fato. E aí, teve mais alguma mudança que você achou que vai ser interessante nessa 10ª edição? Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho do Insider, né? Verdade, as mudanças no D&D Insider são muito consideráveis, né? Porque agora, além de rede social, uma das mais populares do mundo, inclusive quem diria que seria o D&D Insider que ia canibalizar o Facebook, né? Ah, sim, nossa. Hoje em dia você tem como grandes redes sociais o D&D Insider e o Google Plus, né? É uma coisa que são redes que ninguém botava uma fé, mas não dá pra tentar prever o futuro, né? Às vezes. Competindo cabeça a cabeça, né? Competindo cabeça a cabeça. E, bom, o fato é que de algumas mudanças novas do Insider, o que que nós temos? Nós vamos ter um rolador de dados em que você paga uma mensalidade por rolar, você paga uma taxa por rolagem. Sim, Contudo, ele sim. já vem com todos os dados, com todos os números. O que a longo prazo você vai estar economizando uma quantia considerável. Também acho, porque você vai gastar um dinheiro até você ter um D20 completo. Lembrando que na conta Plus você já começa com 20 no dado. Verdade, verdade. E é bom salientar, né? Porque Isso foi uma, isso vai ser um serviço extremamente útil, né? Assim como as 4 linhas de texto semanal que eles vão liberar, como update, histórias e afins. Na verdade, eles a novo formato da revista Dragon, né, com 4 linhas de texto de background a cada semana. Ah, sim. Eu acho que, inclusive, talvez seja um pouco demais, 4 linhas. É, tem que ver, mas Mas eles é, foi o que eu falaram. falei, se contar com o reboot mensal, tá tranquilo. Verdade, verdade. Mas É, o que você tem eles. 16 linhas no mês, rebuta, começa de novo. É verdade. E é uma coisa que eles estavam planejando, prometendo, né? Que essa edição ia ser uma volta às origens para deixar o jogo mais interpretativo, né? Em todos os módulos, não só no, nos módulos especificamente interpretativos. Mas uma coisa que é curiosa também é que eles falam que eles vão facilitar a vida dos jogadores, que é o que todo mundo faz, que resolvem usar todos os módulos para não se sentirem prejudicados. E eles prometeram dessa vez que eles vão lançar de fato uma inteligência artificial para ajudar os jogadores a manipularem esses módulos. Mas, assim, é complicado, né? Vamos ver se eles vão. Então, Já estão prometendo isso há muito tempo. a promessa deles continua sendo aquela. Você vai ter a inteligência lá programável, você programa as suas preferências e ela vai gerar o personagem e interpretar por você. Exato. Então, vamos ver, né? A gente sabe que tá próximo disso, já teve algumas versões betas, Porque de é, fato. tinha um pouquinho de dificuldade, mas rodava bem. Agora O vamos ver. importante do RPG é ele ser cinematográfico, né? E a inteligência artificial vai conseguir interpretar o seu personagem muito melhor do que você. Ah, com certeza, nossa. Não há que se falar em não, mas isso vai desvirtuar a alma do jogo. Não, pelo amor de Deus, isso quem fala é. Ah, de maneira nenhuma, eu não acho, pelo menos Eu eu. também não acho. E, por fim, né, a notícia, acho que é a mais bombástica de todas, de que eles finalmente vão liberar a D&D Table, né, para você jogar online, desde a quarta edição prometendo, betas e betas, e vai sair agora. Ah, sim, lembrando que agora nós estamos na versão Sigma dela, ainda não é a versão final. E aí Mas vamos ver no que vai dar, né? tudo leva a crer que dessa versão não passa. Dessa versão vai rolar. Então acho que é isso por hoje, não é, Vitor? Falamos É, aqui opa, da. a gente deu uma passadinha aí, foi só uma pincelada rápida. É, nós nem podemos falar muito, né? Nós temos uma quantidade de tempo limitada por lei, onde é possível falar das diversas edições ao mesmo tempo. Se nós tivéssemos focado, e provavelmente nós vamos no futuro nos focar, aí fazer um episódio inteiro sobre a sexta edição, inteiro sobre a sétima. Vai ser bem controverso, mas nós vamos tentar fazer. A gente Mas por espera enquanto não acho que é começar isso. nenhuma guerra em lugar nenhum por causa disso, a gente não pode prometer nada. Exato, exato. Então, ouvintes, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desta edição extremamente nostálgica do Advance Podcast. E é isso. Eu sou o Vitor e foi um prazer estar aqui com vocês. Exato, eu sou o Guilherme e foi um prazer muito, muito grande estar aqui com vocês. Até a próxima. Até a próxima.